Pop Saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Aí é chimbinha. Para Paulinho! A mulher me abandonou e no meu. Puta que eu vou te contar! Serginho Pop! Que o amigo Serginho Remista para a Ingrid! Coração, adoro essa mulher! Eles vão aqui no Pop! Resistir, só quero te amar, vou esperar você voltar! Como é que é? Vou te amar! Meu bem, eu quero os lábios seus, oh, me beija, amor, quero sentir outra vez, como da primeira vez. Banda Pop Show. Chiquei demais. Na penumbra do meu quarto, ouço passos na escada. O covarde DJ Paulinho Boy. Na madrugada e procuro no meu quarto a minha amada. Brunido! Sinto o cheiro do teu corpo. Devo bom, né, gente? Na luz eu vejo a sombra do teu rosto. Que sabe o que quer. Foi só um caso, uma noite de amor, sem compromisso. Não sou só. Usou e abusou e me descartou. Eu liguei pra ela, senhora. Em minha roupa ainda sinto o perfume que você deixou. Naquela noite, olha. Naquela noite de amor. DJ Paulinho Boy. Lembranças foi o que restou. O tempo passa e eu não consigo encontrar uma explicação que acalme o meu coração. Me tire dessa solidão. Praxa de fala. Paulinho Boy, você não pode se apegar a uma mulher independente que sabe o que quer. Por quê? Foi só um caso, uma noite de amor. Amiga. Você tem uma voz tão gostosa. Banda LP, a cara da saudade. Vamos lá, Maquija! Longino Bob! Alô, Serginho Remista! Alô, Ingrid! Em minha roupa ainda sinto o perfume que você deixou naquela noite de amor. Lembranças foi o que restou. Eu não consigo encontrar uma explicação. Alô, Pretinha! Que acalme o meu coração. Vamos ver se agora se considerar. Alô, Pretinha! Aqui no Bob. Paulinho Boy, você não pode se apegar a uma mulher independente que sabe o que quer. Puxou! Caso uma noite de amor sem compromisso, ainda não sou sua mulher. sua boca quente, você tem lábios de mel. E me leva pro Marcelo. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente. Mulher, quando rebola, vai mexendo com a gente. Beijo tua boca quente, você tem lábios de mel. Que me leva até o céu. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente. Panturrilha de cachorro. Égua, ninguém te ganha. Quando dança tem um jeito sensual, na super máquina do tempo levantando seu astral. Vai acochando, acochadinho, acochadinho meu tesão, e a galera vai vibrando, bate na palma da mão. A mulherada quando dança tem um jeito sensual, na super máquina do tempo levantando seu astral. Vai acochando, acochadinho, acochadinho meu tesão, e a galera vai vibrando, bate na palma da mão. Balança a cinturinha, vai mexendo com proporção. Bingo das Orenas, segundo Bingo das Orenas. Essa onda vai acontecer lá no Natus Bar, tá, gente? Vamos lá nessa força aí, mais uma Orenas do Pop Saudade. Detalhe, passação especial do DJ David e do DJ Valdino do Pop Saudade. E na ocasião, o aniversário da Sargento Val. Deixa eu tocar o hino das Orenas! Gostosas do Pop Saudade. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance já existiu. Aí você brigou. Você brigou. Perder pra dar valor, né, gente? Infelizmente, né? Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena. As Morenas do Pop Saudade. Irlene para o rival do Pop. E vou lhe amar. Aí você vai saber. É amor? Aí, uma roda. Perdeu um grande. Fala, Giana. Pro Lídio Digital. Descasal da Chimbra, dando força aí, o Ed do Jornal Liberal. Obrigado. Também tem o Ed. Alô, Ed. Ele é só a primeira tela. Lembra? Acreditei, cara. Acreditei. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. Eliane tá ali separadinha. Eliane, um abraço covarde pra você. Alô, garçom, traz cerveja pro Quebec. Ele tá com cheiro. Quebec, lá no Chiqueirão. Você me perdeu. E o Kevin, lá no Chiqueirão, tá aqui com a gente, hein? Alô, Kleber! Não deu valor em mim. Não quer as bolas. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou me encontrar. roqueirão. Ele curte e dá valor no Pop Saudade. Três. Tá chegando aí o aniversário de 9 anos da Jamorena no Pop Saudade. 9 anos. Não são 9 dias, nem 9 meses. São 9 anos. Tem que tirar o chapéu, uma história aqui no Pop, assim como vários fã-clubes. Tem mais um hino delas aí, olha aí. Augusto entrou na roda. Alô, considerada! Considerada da 25. Também estão escrevendo a sua história aqui no Pop Saudade. Muito obrigado pelo carinho. E a Pretina já faz parte das consideradas, né? Alô, Pretina! Comemorando seu aniversário, muito obrigado, valeu. Depois meu coração não sente mais. nojenta, abre concorrência e fica com o pimbo na boca chupando. É. Abre o olho, negão. Quero viver a vida como eu sempre quis, achar uma maneira de ser mais feliz. Quando chega o dia do Guarginho, o Carlinho, a Simone, alô Batata, Regina, Cabo Souza, Eduarda. Mas você não deu valor, você não entendeu. CD aí, pode ir lá com o Lourinho, ele tá gravando lá o CD de hoje, beleza? Toda vez que eu a vejo aqui, invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz, conquistou meu coração. De onde vem essa menina com esse jeito? corpo dela. Que corpo de violão. Quero, papai. Ela mexe, mexe com carinho. Ela mexe com meu coração. Cadê João Joquicha? Tony Edson, no pique do brega. Vindo da João Joquicha. Essa garota que eu arranjei, ela é mais quente do que uma brasa. Quando estou com ela, pede pra bater. Quero cachar o movimento de cheiro. Sente prazer. Ela gosta que bata, olha. Porrada. Essa garota que eu arranjei, ela é mais quente do que uma brasa. Leia masoquista. Só sente prazer quando leva porrada. É masoquista, sim, é masoquista. É masoquista, sim, é masoquista. É masoquista, sim. Só sente prazer quando leva porrada. E aí? É masoquista, sim, é masoquista. É masoquista, sim, é masoquista. É masoquista, sim. Só sente prazer quando leva. O Fabiano do Chebre Cachoneira tá com a gente. Quando a gente faz amor, a mulher parece que vira uma fera. Um beijo a minha arranha, pega pra Adriana. Só sente prazer. Do Chebre Cachoneira. Alô, Adriana. Nada. Quando a gente faz amor. Tinha casal remista do Pop fera. Saudade 3D. Um beijo a minha arranha, pega pra valer. Só sente prazer, mas que mulher tarada. É masoquista, sim, é masoquista. É masoquista, sim, é masoquista. É masoquista, sim. Só sente prazer quando leva porrada. É masoquista, sim, é masoquista. É masoquista, sim, é masoquista. É masoquista, sim. Só sente prazer quando leva porrada. Agarradinho, meu. Eu vou tocar mais umas quatro dessa aqui. Aí a saudade lá no fundo do baú. No fundo! Vai, covarde. Machuca meu coração. Só se for agora. Mas eu quero magia, um toque de amor. E eu não parei mais de

tranquilo, pai. Olha, eu sei que tá difícil dar certo, mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha. Um abraço a galera do Restaurante Central aqui de Neópolis, olha aí. Um grande amor e busque ser feliz assim. De tempo ao tempo, veja no mar o pescador. Tão só, tão só. Pop Saudade 3D. Existiu, esperou. Veja no mar o pescador. Tão só, tão só. Não desiste. Pop Saudade, reconhecido e aprovado em todo o estado do Pará. A verdadeira referência sonora da saudade. Essa não, covarde! Garradinha mais gostosa, não é isso? Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei Pop Saudade. Como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Pega, Caio. Chupa esse divã. Entregando pra você. É como ainda mais o coração. Você não tem medo de amar? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Ô, Brechinha. Tudo é loucura, tudo é paixão. São junto com as consideradas. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Distrito, obrigado pelo carinho. Família Betralha, um abraço, Paulinho Boi. Na época, né? É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Aproveita, pega o CD ao vivo da festa de hoje aí da Bolo Lourinho. Tá acabando, hein, gente? Pensa na emoção. Só tem cinco. Ah, não, só tem três agora. Pra você. Arriscando ainda mais o coração. Corajoso. Eu não tenho medo de amar. E o tal de capim. Mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. música muito Globo Explorado. Três aparelhagens de saudade. Mas aqui no pop sempre começa. Aí depois os outros vão em corpinho. Essa música aqui. Que sonhei, enfim, que nunca acabaria, pois teria aquela força de um amor sem fim, que mudaria toda a minha vida e eu não sofreria tanto assim. Você apareceu, me ofereceu amor e paz bem mais do que sonhei. Fiquei apaixonado, encantado, só Deus sabe como eu te amei. Porém eu não sabia que mentia, que fingia me amar demais. Meu coração partido, ofendido em seu amor, não acredita mais. Você brincou de amar enquanto eu te amava. Levei você a sério, descobri que você só me usava. Então eu disse adeus, foi triste a despedida. O Biloche tá com a gente. Já está. Forte abraço, Marinho, valeu. Com você na minha vida. Pop Saudade 3D. Seus beijos, seus abraços, seus carinhos, todos falsos, não vou esquecer. Uhul! Serão sempre lembrados, bem guardados, porque um dia eu quero devolver. Bolinho, traz um CD aqui. Aqui pro rapaz. Amar é mais que um sonho, esse desejo eu mantenho apesar de você. Joguei, cara. Amando, eu acredito que um amor puro infinito. Pop Saudade! Você brincou de amar enquanto eu te amava. Levei você a sério e descobri que você só me usava. Então eu disse adeus. Ei, macho! Macho aqui, Xixa, Elano, obrigado. Pedido. Tô falando esses dois, vai. Porque eu já estava acostumado com você na minha vida. Sabe por que me chamo de covarde? Momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e vi de perto o fim do nosso amor que por muito durou. Pop Saudade 3D. Dei meu amor e dei tudo de mim, devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa em mim, e não fui eu, foi você quem errou. Alô, Laís! Alô, Laís! Sei que ainda existe amor entre nós dois, só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos, se xingamos, podes crer. Esqueça e não ligue pra isso não. E pra fumar, já produção que a firma é rica. Que amor entre nós dois, o que passou nós devemos esquecer. Pop Saudade. Eu te quero, eu te gosto, eu te espero, podes crer. Meu grande amor, eu preciso de você. Tudo de mim, devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa em mim. Robertinho da Pedreira. E não fui eu, foi você quem errou. É Anne e a Nath.

cidade. Jackson oferece pro seu grande amor a Carmen, a mulher aranha. É. Como o sol que vai sumindo no horizonte, um dia que passou. Como a nuvem que escondeu o céu azul no vento que soprou. Como um barco que sem rumo se perdeu. Preciso teu carinho pra viver. Tenho verso, mas não tenho inspiração. A música é você. Se você soubesse o jeito que... Pedro Guedi, você tá por ali com a gente, companhia de amigos e amigas. Coração, viu? E quem sabe no... Alô, Márcio! Esse amor, bora, meu irmão. A gente pode se entender. Cabo Souza, Eduarda, toda a comitiva por ali, obrigado, um abraço, Valdinho. Vamos lá. Do jeito que eu me lembro de você, eu queria acreditar pra poder viver. E o quê? Oh, oh, oh, deixa-me chorar. Bebe do Cigueirão, já cheguei bom. Bora, bebê, ele é seu grande amor. Alô, José. Oh, oh, oh, deixa-me chorar. Saudade. Quando a saudade dá em cima, não escolhe lugar. No peito uma palavra a mais. Engana e tá chega por trás. Volta pra mim. Nenhuma história termina antes de começar. viajante. Tá direto com a gente, Dani, obrigado. Tem que lembrar, amor que pode machucar. Todo material de construção, qualquer dia eu passo por lá. Só que ele desconto só o filé, né? Volta pra mim. O Covarde, DJ Paulinho Boy. Ela olha pra mim e fala assim: vai, covarde, machuca meu coração. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Tudo que eu disse é mentira. Não vale esperar. Chama aqui no Pop dando apoio. Chama a cheirão. Amor que pode machucar. E o quê? Só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Bora, covarde, bora. Amor que pode machucar. DJ Paulinho Boy. Ô, covarde, sua saudade. Eu faço o que você quiser. Pop Saudade. Não vou mais ficar tão louco. Morrer pouco a pouco. E aí, meu amor? Tormento. Se você diz que nada existe, que você continua. Já foi, covarde. Que gira. Olha, gira então, Gerson. Cê sabe que não é mais. Saudade do Pop e aquela Digi Detona. Uma coisa es... Clube Neópolis. Nada. Fechamento do verão, papai. E a Digi Detona. Vida. Ô, covarde. Leva a mim. Pare com essa. O amigo Preço Saudade. Vira. Alô, Carmen. E não leve a vida inteira. A voz já foi. Pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Pare logo enquanto é tempo. E não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco. Morrer pouco a pouco com esse tormento. Grande amiga, meu grande amigo Tonelada. Olha agora, jeito Tonelada na época. Quiser, ele é o seu grande amor. Eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco. Morrer pouco a pouco com esse tormento. Se você diz que não. Nossa amiga Deane, Guaranache, lá do setor do David, lá do Guamã. Triste. Lá percebe. Que agir assim. Lá percebe. Cê sabe que não é amada, que alguma coisa está errada. Nossa amiga Gisele, a Jéssica. Uma estrada da. Hoje aqui com a gente, valeu. Levar-me. Charlie Carreira Solo. Vai. Pare com essa brincadeira. Letinha Digital. E não leve a vida inteira. Aqui no Pop Saudade, valeu. Só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. E aí, covarde? Pare logo enquanto é tempo. E não leve tanto tempo. Venha reviver um amor Pop que saudade. Tem tanta beleza. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco. Morrer pouco a pouco com esse tormento. Olha, garota. A garota que beijou a minha boca foi meu fim. Aquele dia eu marquei a maior touca. Eu disse sim, foi assim. Me seduziu, me conquistou e me cuspiu. cavalo, né, Xane? A garota que beijou a minha boca foi meu fim. Naquele dia eu marquei a maior touca, eu disse sim, foi assim. Ela me amou, me seduziu, me conquistou, me cuspiu. Eu fiquei um prato, qualquer farra. Bora, Robertinho! Aqui no Pop, alô Augusto! Bora pra Bragança, o rei do açaí, o rei da farinha, tá de volta. Se recuperou, né, cara? Graças a Deus. Que beijou a minha boca, foi meu fim. Valeu, obrigado. Aquele dia eu marquei a maior touca, eu disse sim, foi assim. Ela me amou, me seduziu, me conquistou e me cuspiu. Eu fiquei um saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Paulinho Boy. Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. Me guiou num caminho incerto. Afastou a tristeza de perto. Conquistou meu coração. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar jamais. Sinto agora uma angústia imensa, um vazio sem sua presença. Vem meu peito atormentado. Amigo Rony de Bragança, tá com a gente, Rony. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta que eu estou. Raeri, chega aí. Alô, Raeri. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Se um dia você vai pra mim voltar. Deixa considerar, não me chega agora aí. Te perdoar. A mão de Renan! Deixa eu saber. O Charlie, carreira solo. Seu dia você vai. Alô, voltar, me pedindo pra te perdoar. Pra ficar comigo. Um covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Trazendo a sua prima. pela primeira vez aqui no Pop Saudade. Muito obrigado, seja bem-vindo, volte sempre. Sinta-se à vontade. Casa é nossa. Me pedindo pra te perdoar, pra ficar com você. Sinta-se à vontade. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra. Bora, Morena, o Pop! Pra ficar comigo. Com a gente, a Sol. Tirando. Dani tá na Jorena, já veio hoje. Tudo misturado, né, Dani? Obrigado. Considerada 25, ela é a masoquista. E a Pretina, olha isso aqui, Pretina! Olha isso aqui, olha isso aqui, Pretina. E eu quero ser o teu xodó. Teu bem, teu sonho, teu. Brilhar feito uma estrela no teu coração. Eu quero me queimar no sol do teu verão. Eu quero o que você quiser me dar. Te ver morrendo de paixão. E covarde! Sentir você querer. Rapaziada do parceiro. Aí da Sheila. Não. A van já tá de saída. Ainda não. Só no término da festa. Me dá tua boca. E covarde? A hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Do teu jeito. Aí representa. Se encosta em meu peito. Saudade no Pop. Me caça, me acha, me abraça. Relaxa que eu sou Pop Saudade. Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. Loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. Vital, vital isso aqui, vital. Cadê ele, cadê ele? Alô, Reginaldo! Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou e que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante sem ter que morrer. Sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, tentou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. Eu acredito nisso. E que a gente já possa viver. Pop Saudade. Possa falar com um semelhante sem ter que morrer, sem ter que matar. Cajal Grande Carmen, vamos Cajal 96, obrigado, olha, deu valor. Crianças já possam brincar. Pop Saudade. Soltar seu perfume de amor pelo ar. Ele voltar. comigo, ser minha mulher. Eu juro, vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor esse teu coração. Parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Quiser casar comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você, menina. Menina linda, tu és um botão em flor. Olá, geladão! Desabrochando para a vida e para o amor. Acolhido, quase murcho, vou renascer à sombra do teu esplendor. Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher. A gente já vai se aproximando. Tempo pra carreira final da gente. Na minha menina. Mais veloz que o vento e o pensamento, pra sentir felicidade e matar saudades, vou lhe encontrar. Amaral Drinks, só de boa aqui no Pop Saudade. Eu me sinto tão sozinho sem o seu carinho, não vivo em paz. Vou te encontrar. Amiga Eliane, lá no Curió. Ele era aí, olha. Um de carne e carne ruim. Já sofri demais. Vou de encontro aos seus braços. Vou seguir seus passos. Já sofri demais. Reta final. A minha vida. A minha vida. Sem você. Sem você. Não tem sentido. Eu não me encontro. Só existe a solidão. Nem vejo a hora de apertar seu corpo lindo e para sempre lhe entregar meu coração. Corinho, passo de ontem, de hoje eu vou vender, tá, filho? Pra baixar a madrugada com o Dugano, pra mandar pro comércio. Semana passada não foi. Semana a gente tá de volta. Minha vida sem você não tem sentido. Vixe-me, doga. Eu não me encontro, só existe a solidão. Reta final! Nem vejo a hora de apertar seu corpo lindo e para sempre lhe entregar meu coração. Obrigado, Zé Morgendo. Cabo show de Eduardo Toro. O tempo mais veloz que o vento e o pensamento, pra sentir felicidade e matar Pop Saudade 3D. Pra sentir felicidade e matar saudade, vou o covarde da saudade.